Movimento Tecnobelo de Santarém. O nosso som, nossa cultura. Uma só batida. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. 93,1. Mega Príncipe. Príncipe. Príncipe. Eu vou dançar com Mega Príncipe. Príncipe. Príncipe. Com meu Mega Príncipe. E não tem papo furado, o meu Mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E não tem papo furado, o meu Mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E disse Edielson, tocam na moral. Porque Anderson é diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar porque o Mega vai tocar. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Eu gosto de dançar com Mega Príncipe. Príncipe do Eletro, the number one. Você está curtindo o CD mais bombado do momento. Tecnomelody Santarém. Só as balas. DJ Douglas Batidão! Alô! Vou curtir a aparelhagem. Curtir a aparelhagem. Uhum, aparelhagem. Movimento Tecnobelo de Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Eu vou curtir a aparelhagem. Batidão. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, DJ, Movimento Tecnobelo de Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Alô, Mel, não perde a linha. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Tô perdi ali. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ei, ei, ei. Olha pro DJ, olha pro DJ. Olha pro DJ, olha pro DJ. DJ. Tô perdi ali. Produções e mixagens DJ Douglas Batidão.

cima da galera. Tava na rua fumando baseado. Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa. Dá pra mim e fumo o beck todo. Dá pra mim e fumo o beck todo. Dá pra mim e fumo o beck, beck, beck, beck, beck todo. Alfaia de Óbitos. Apoia o Movimento Tecno Melody. Vamos pra cima, DJ! A novinha não me quer. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. 93,1. Você está curtindo o CD mais bombado do momento. Tecno Melody Santarém. Só as balas. Comércio e Construção. Produção Master de Vivo Boy. Tecno Melody Santarém. O nosso som. Nossa cultura. Vamos morrer chamando teu nome. Vamos morrer tentando apagar teu nome do meu coração. Alô? O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Paixão é um fogo queimando por dentro. Vivo num sufoco como ser um pensamento. Coração partido querendo te ver aqui. Louca pra ter você, louca pra ter você de volta pra mim. Aí concorrência, aqui é o Zaxon alucinado. Ela está de volta mais uma vez. Banda! Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Chico Alfaia de Óbitos apoia o Movimento Tecno Melody Santarém. parte da sua vida. Se namora, nem que seja escondida, fica com você na luz do luar. O tempo já se vem, mais poupado do momento. Tecno Melody Santarém. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender. 93,1. Um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai e deixa que seu. Sábio original, só sucesso. Movimento Tecno Melody Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Ferry Boots, São Francisco de Assis. Linha Santarém, Santana do Amapá e Santarém. DJ Douglas Batidão. Vamos pra cima, DJ. Alô! Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima. Insiste em cair. Entro no meu carro, abro vida e antes de ir embora eu te digo, olha aqui. Ainda Tecno, Tecno Melody Santarém. Volume 1. Mili Brasil. Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim e eu volto. É só você fazer assim e eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. Sorriso me desmonta inteiro. Quando eu te vi no Príncipe Negro, DJ Zetius e Edielson sim, tocando e a gente fica mais feliz. Mega Príncipe Negro vai tocar. Eu digo sempre que eu vou te amar. E eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, é só fazer assim. A aparelhagem Mega Príncipe Negro, DJs Edilson e Edielson. Apoia o Movimento Tecno Melody Santarém. Tecno, Tecno Melody Santarém. O nosso som, nossa cultura, numa só batida. Tecno Melody. Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Faia de Óbitos. Apoia o Movimento Tecno. Açaí Pimenta. Ai, tá bem. Você está curtindo o CD mais bombado do momento. Tecno Melody. A nova mania de Santarém. Volume 1. Batidão. Criando e ditando as tendências no Baixo Amazonas e região. Tecno Melody Santarém. O nosso som. A nossa cultura. Numa só batida. E construção. Banda Charada. O segredo foi descoberto. Pois é, queria tanto ultimamente falar sobre isso. Sei que ando meio estranha, até admito. Se for ver, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mesmo assim, não tô conseguindo sorrir. Não é que eu queira comparar você com outra pessoa. Sei que o tempo não para, o tempo voa. Então, melhor eu. deixar voar. Você está curtindo o CD Tecno. Tecno Melody Santarém. Volume 1. Eu nunca fui do tipo que puxei a cadeira pra você sentar e abri a porta do carro pra você entrar. Eu não sou desse tipo, não. Eu sou sendo sincero e abrindo o coração. Mas vendo não mereço alguém tão dedicado assim. E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim. Eu não sou desse tipo, não. Eu sou sendo sincero e abrindo o coração. É, queria tanto ultimamente falar sobre isso. Sei que ando meio estranha, até admito. Se for ver, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mesmo assim, não tô conseguindo sorrir. Não é que eu queira comparar você com outra pessoa. Sei que o tempo não para, o tempo voa. Então melhor eu ser sincero e te deixar voar. Bater as asas e dar esse amor pra quem me mereça ganhar. Movimento Tecno Melody Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Comércio e Construção. Banda 007. Dinho Absoluto. Dinho Absoluto. Fazendo você dançar. Vem curtir com Douglas Batidão. Vem curtir o show do Furacão. Vem curtir. Banda MC. Banda MC. Sucesso. O nosso som. A nossa cultura. Numa só batida. Pessoa, e ela não quer nem saber. E vai doida com você. Machuca e diz que foi sem querer. É difícil de entender. Eu sempre te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Talvez um dia eu possa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara. E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Manda aí, MC! Sucesso! Tecno Melody, a nova mania de Santarém. Ferry Boots, São Francisco de Assis, linha Santarém, Santana do Amapá e Santarém. Dário Rocha. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinho. E seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você Você está curtindo Tecno Melody Santarém. Só as balas. Rádio Princesa FM 93,1. Trio das aparelhagens. Seus olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eu logo por você, como me explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei. Aparelhagens. DJ Douglas Batidão. Douglas Batidão. E Gini Arte Productions. As maiores referências de Tecno Melody em Santarém. Movimento Tecno Melody Santarém. O maior movimento do Tapajós. Apoia de Óbidos. Apoia o Movimento Tecno Melody Santarém. É pro trio. Tecno Melody Santarém. O nosso som. A nossa cultura. Numa só batida. Vou mudar esse filme, ouvir a razão.

Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz. Adoro quando me chamas de meu amor. Não se preocupe, meu bem, estou aqui. Se eu te perder, meu mundo vai. Nada tem sentido, é melhor nem falar. Que tal um beijo agora? Me abrace, eu nunca vou te deixar. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar. Vem. Movimento Tecnobelo de Santarém. E saber fazer feliz quem está do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. Fiz essa bela letra em um dia triste. Quem é vida louca se identificou. Viu que mesmo quando a vida tá difícil, nós ainda sabemos falar de amor. Sei que nada dura pela vida inteira, a não ser aquele olhar de esperança. Eu não me apego em nada e não marco bobeira. Acredito só no riso das crianças. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá ao seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz quem está ao seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. Banda Tribal! Sou! Douglas Batista. Olê, olê. De ferro, comércio e construção. Tecno Machine. Olê, olê. Você está curtindo o CD mais poupado do momento. Movimento Tecno Belo de Santarém. Melhoração da cidade. A galera curtindo a vontade. Todo mundo curtindo na cidade. De óbidos, baby. Minha paixão é o Fenty. O Fenty também é de você. E ele me faz delirar. Ahá, ahá. Em OS do Pará. Ele vai tocar o som do batidão. Ensaio de Tecno Melody de Santarém. Aguardem. Rádio Princesa FM 93,1. Olha, Gabi, vamos cair na putaria. Contigo, meu irmão. Hoje nós vamos se acabar. Essa batida tem o som da bagaceira. E desce de qualquer maneira. E hoje a palha vai voar. No Super Pop eu chupo língua, eu beijo boca. E eu fico muito louca, faço a pedra do rubi. E no Príncipe Negro eu danço até o sol. Você está curtindo o CD mais bombado do momento. Tecno Melody Santarém. Francisco de Assis, Linha, Santarém, Santana do Amapá e... O retorno do rei, Jurandir. Você está curtindo o CD Tecno. Tecno Melody Santarém, volume 1. Produções e mixagens, DJ Douglas Batidão. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Tchau. Falaram, pega das aparelhagens. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha. Marlon Branco, DJ Léo, DJ David. Simplesmente Isabelense. Isabelense. De Ferro, Comércio e Construção. DJ Douglas Batidão. Douglas Batidão. E Gimiarte Productions. As maiores referências de Tecno Melody em Santarém. Galera da segunda pop.

Movimento Tecnobelo de Santarém. Vai começar a putaria! Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria. Ensinei a matemática, vou ensinar a geometria. Geometria da putaria é quem mede o cálculo da cestade. Geometria da putaria é quem mede o cálculo da cestade. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu, bola tu, bola tu, bola tu, bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Chamo o Pedrinho e os 4M, meu bem, sinta-se à vontade. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. E aí, DJ Douglas Batidão, tudo pronto, meu DJ. Quando o Pedrinho manda, você desce. Quando manda, você quica. Vem periquita, vem periquita. Vem periquita, vem periquita. Olha, DJ do gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile já era. Pedrinho manda, você desce. Quando manda, você quica. Vem periquita, vem periquita. Vem periquita, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na pica. Vem periquita, vem periquita. Quando o menor manda, desce que desce. Quando eu mandar, você quica. Vem periquita, vem periquita. BR Boots, São Francisco de Assis, Linha, Santarém, Santana do Amapá e Santarém. Movimento Tecnobelo de Santarém, o maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Você está curtindo o CD mais bombado do momento. Tecnomelody Santarém. Só as balas. Ladies and gentlemen, by DZ, DJ Douglas Batidão.

Movimento Tecnobelo de Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Movimento Tecnobelo de Santarém. O maior movimento de bandas e aparelhagens do Tapajós. Tecnomelo de Santarém. Só as balas. Essa paixão já me domina, vontade que não sacia, só você que pode me voltei agora no encontro. Você está curtindo o CD mais bombado do momento.